agora, no episódio 3 da quinta temporada de Doctor Who, a vitória dos Daleks, The Victory of the Daleks. Como a gente falou, Winston Churchill ligou pro doutor. Cara, quem não sabe, Winston Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, e ele aparece no começo deste episódio no seu famoso Conselho de Guerra, que é um bunker dentro de Londres, onde ele comandava as tropas britânicas na história da Segunda Guerra. E ele manda ativar a arma secreta, e no meio do caminho a galera empurra naqueles mapas de estratégia de guerra, saca? E aí uma criança vai lá e empurra um bonequinho do Dalek, e aí... Nós vemos a miniatura do saleiro. Né, o saleirinho, empurra o saleirinho. Tanana. Aí, a abertura, e chega a TARDIS no Conselho de Guerra lá do Churchill. Como é que o Doctor e a Amy são recebidos no Conselho de Guerra? O Churchill é uma figura, né? Eu queria saber exatamente aonde que ele conhece essa aparência do Doctor, né? Ah, isso não filha... Claro. Não, mas que ele sabe quem é, ele já, verdade, já olha, chega olha prática. Só não digo que é os beijos e abraços, porque ele é muito britânico pra isso. Não, né? Mas... olha só, pra mim, ele não reconheceu o Doctor pela aparência, ele reconheceu pela tarde. Já a pessoa que saísse de lá de dentro, pra ele é o Doctor, entendeu? Ele, pelo menos no que me deu a impressão, ele, eu acho até que tem um comentário desse, é cara nova? É, eu tô de cara nova, legal, né, bonito, tal coisa... voltar a Zarku, entendeu? Essas coisas da vida. Então ele não reconheceu de cara o Doctor. Tanto que a galera recebeu ele a rifle, né? Porque podia ser outra, podia ser qualquer um. Podia ser o mestre, né? Podia ser qualquer outra pessoa da vida. Dá-se a entender que o Winston já teve suas agruras com o Doctor. Não necessariamente com o Dr. Matt Smith, mas com o Doctor. E você reparou um detalhezinho interessante? Que ele cumprimenta, né? Acaba dando um abraço no Doctor, e o Doctor já fala: me devolve aí a chave da tarde, por favor. Não. Eu nunca ouvi falar que o Winston Churchill fosse o dedos leves. Não. Não é nessa hora ainda do abraço, não, né? Nessa hora vamos dizer, da chegada do Doctor, ele estende a mão pro Doctor. Me dá. Não, isso não vou te dar. Aí ela, o que ele quer que te dê? Ele quer que eu dê pra ele a chave da TARDIS. Porra, doutor, mas a TARDIS é um equipamento sensacional. Se nós tivéssemos a TARDIS, nós vencíamos a guerra. O doutor precisa disso. Não, Winston, você é o cara, você é foda. Você é sensacional, não precisa disso, não. TARDIS é minha, esquece da TARDIS, vamos trabalhar com a melhor. Uma coisa que eu tenho que te falar, eu adoro os episódios em que aparecem figuras da história. E este Winston Churchill que eles botaram no Doctor Who, cara, tá sensacional, cara. Uma das melhores caracterizações de personagem histórico de todas é esse Winston Churchill, cara. Muito bom mesmo. Não, visualmente, ele está, assim, irrepreensível, né? Uhum. Tá muito fidedigno a figura histórica do Churchill. A voz ela é um pouco diferente, mas também depois eu fiquei pensando, né? A gente ouve muitos discursos do Churchill, mas é aquela voz gravada com a técnica dos anos 40, nos finzinho dos anos 30, com meados dos anos 40. Não é uma técnica tão boa de gravação. A voz está longe de ser fidedigna, né? Então, dane-se. O importante é que ele age com o espírito do Churchill. Parece ali, ó, tô aqui. Mas aí, Doctor e Amy são apresentados à nova arma secreta do Churchill. Um invento do professor Edwin Bracewell, chamado Os Soldados de Ferro. Mas o que caracoles são os Soldados de Ferro, Donana? É o tipo de coisa que você quer ter na tua estante, Daleks. Quer dizer, no primeiro momento eu acho que eles só mostraram um, né? Mas ele tá... tá com roupinha de soldado, ele tá com as camuflado, corzinhas camuflado, da... cara. Cara, sinceramente, é o meu Dalek favorito. É o meu Dalek favorito de todos, esse Dalek da Segunda Guerra, cara. Eu, sinceramente, tô contigo e não abro. Eu tava doido pra ter um Dalek Segunda Guerra enfeitando a minha estante, cara. Porque, puta, é o mais bonito de todos, na minha opinião. A gente vai ser apresentado ainda nesse episódio alguns outros tipos, mas na minha opinião, o Dalek Segunda Guerra é o mais bonito de todos, cara. E olha, eu já dei uma procurada, eu não cheguei a achar. Se tem alguma série de específica que foi produzida, assim, pra, de colecionador, deve ser coisa muito rara, porque eu não vi nenhum. Aceito links, caso alguém possa indicar. Agradeço. Que uma coisinha fofa. E eu tô falando que um Dalek é fofo, isso é muito bizarro. Aliás, quem também acha que é tudo muito bizarro é o Doctor, porque ele fala, que diabos é isso? É o Dalek, a criatura mais perigosa do universo. O que vocês estão fazendo com essa coisa aqui? Joga! Sai. Olha, só faltou exorcizar, só faltou jogar água benta na criatura. E o Churchill falou, não, eles aqui não são alienígenas, não, Doctor. São invenções aqui do Dr. Bryce, é nosso amigo, nosso camarada. E o Doctor só virando os olhos, falando, não é possível, cadê as plantas? Eu quero provas. Não, isso aí é um Dalek, é uma criatura alienígena perigosíssima. Vocês estão mais ferrados com isso daqui do que com o Hitler. E o Churchill, olha. Não, o pior é o Doctor chegar e ficar... O que você tá fazendo aqui? I am your soldier. I will win the war. Agora, Nerd Master, além da roupinha fofa de soldadinho, os Daleks também são fofos, servindo chá. Servindo chá. Your key is served. Caraca, quando é que você vai ver com o Dalek servindo o chá com aquela porra daquele desentupidor de pia? Até que serve, né? Cabe certinho ali o pires do chá. Olha, acho que nunca o Nicholas Briggs teve que gravar frases mais distintas. Né? Ele teve que depois falar, até conseguiu falar um exterminate mais pra frente, né? Mas porra, ele teve que falar, I am your soldier, I will win... The War! Nossa, o Dalek é até usado numa bateria antiaérea, meu. Putz, né? Que coisa assustadora. Mas aí, após várias tentativas de mascarar seus arqui-inimigos, o Doctor grita a plenos pulmões. Eu sou o Doctor e vocês são os Daleks. Isso serve de testimony... Né, de testemunho que os Daleks precisavam para fazer uso do progenitor, um mecanismo que contém DNA puro de Daleks. Eles não podiam usar antes, porque os Daleks da Segunda Guerra eram impuros devido a séculos e séculos de absorção de outras raças. O tal progenitor tá na nave dos Daleks, lá atrás da Lua. Ele é ativado e gera uma nova raça de Daleks, que muita gente por aí chamou de Dalek Sailors. Faz sentido, viu? Você já viu essa imagem, não viu? Se tu catar, ouvinte, cata no Google, vai no GJ. Dalek Sailor, você vai ver uma imagenzinha muito fofa desses 5 novos Daleks. Olha, eu vou ser mais maldosa, tá? Quando eu vi esses Daleks, eu já tava sonhando em comprar um carro, um Fiat Uno novo, e ele tem exatamente as mesmas cores. Azul, laranja, amarelo... O Cinquecento também, mas é aquele Uno que saiu um pouquinho antes, 2011, 2012, que é o Uno novo. É assim que você vê a descrição dele. Exatamente as mesmas cores, azul, laranja, amarelo. Inclusive tinha um que eu chamava de marca-texto, que era um verde assim. Marca-texto. Não, mas não tem outro jeito de descrever. Ele não é um amarelo, não é um verde. Parece que brilha, assim, radioativo nos teus olhos. É marca-texto. Né? Ouvinte, o link pra esta imagem das Dalek Sailors que está fazendo Dona Ana se mijar de tanto rir vai estar nos links relacionados deste episódio, tá? Meu Deus, a imaginação do povo não tem limites. Né? Não, e o pior é que eu não te mostrei ainda uma outra imagem tão ou mais perturbadora que é simplesmente... My Little Dalek. Ai, senhor. Aqui está, para sua apreciação, My Little Dalek. Eles parecem jujubas. Né? E ouvintes, vocês, para poder rirem com a gente, a imagem de, também vai estar no post deste episódio. Mas vamos, eu estou lá imaginando a Pinkie Pie brincando com eles. Mas vamos lá, o que que acontece? Esses Daleks coloridos, Daleks Power Rangers, Daleks Sailors, cada cor representa uma coisa diferente. Nós temos o azul, que é o cientista, o laranja, que é o estrategista, o amarelo, que é o drone, o vermelho, que é o eterno, e o supremo, que é o branco. Assim que os novos Daleks aparecem na frente do Doctor, uma coisa que a gente não tinha explicado até agora, o Doctor já tinha invadido a nave, tá, dos Daleks, e estava ameaçando os Daleks com um dispositivo de autodestruição da TARDIS. Como é que é esse dispositivo de autodestruição da TARDIS? Explica pro povo como é que é isso, dona Ana. Olha, um objeto arredondado, cabe na palma da mão, e lembra muito um biscoito. Tá? Lembra demais um biscoito, mais do que deveria ser necessário lembrar um biscoito, porque na verdade ele é um biscoito. É um Jamie Dodger. Ah, só ele mesmo, só o Doctor pra fazer um blefe usando um biscoito como se fosse um dispositivo de autodestruição. Não, e o pior de tudo é que ele, isso aqui é um Jamie Dodger, né? É um biscoito, mas porra, vocês me prometeram chá, sacanagem, eu queria um biscoito pra comer com chá, porra. Nada mais britânico. Só que quando aparecem os novos Daleks, né, os coloridos, eles, primeira coisa, a atitude que eles têm é destruir os velhos, porque afinal de contas os velhos são impuros, não servem mais pra merda nenhuma, e eles resolvem, vamos dizer, prender Londres, manter Londres em... Como é que eu digo isso? Tá escrito aqui? Peraí. Como reféns, isso, né? Isso, era essa palavra que eu queria, obrigado. Manter Londres como refém, ligando as luzes de Londres e tornando assim ela alvo fácil para os nazistas. Tem que lembrar que estava tendo bombardeio durante o episódio inteiro, tá? Então, à noite, tudo é desligado para justamente não poder ter bombardeio, porque os caras não vão voar no escuro, cacete, né? Eles até voavam no escuro, mas Londres, ela para se proteger dos bombardeios, e se a gente voltar lá atrás, quando a gente conheceu o Capitão Jack Harkness, a gente pode lembrar que tinha uns balões que ficavam flutuando sobre Londres, com a cidade, as luzes totalmente apagadas, aqueles balões flutuando sobre a cidade, qualquer avião que fosse tentar sobrevoá-la para lançar bombas, corria o risco de bater num balão e sofrer um acidente. Então, a escuridão era também uma forma de proteção da cidade, sim, extremamente essencial. Sim. Agora, eu, em minha santa ignorância, e por que não até dizer uma imbecilidade infantil, eu achava que aqueles balões, ou se a bomba batesse nele, virava trampolim e voltava a bomba pro avião que explodiu. Era coisa de criança minha, mas deixa eu falar. Aí o que que acontece? Os Daleks estão fazendo Londres de refém, então se o Doctor não liberar os Daleks, eles vão destruir Londres. O Doctor não quer, porque eles não podem fugir. Os Daleks têm que acabar, que eles são os últimos Daleks que existem no universo. Então é pra acabar com aquela merda. O tal do Dr. Bracewell, aquele que diz que inventou os Soldados de Ferro, na verdade ele é um androide, era um robô que estava lá a serviço dos Daleks. Só que, no final das contas, ele acaba ajudando tanto o Churchill quanto a Amy, enviando aviões da patrulha britânica para o espaço, graças a um Technobubble, que não vem ao caso o que que é. Então, tem 5 aviões da esquadrilha britânica indo para o espaço atrás da nave dos Daleks. No que eles conseguem chegar lá, eles explodem a antena que os Daleks estavam usando para fazer a Londres ficar toda acesa, e aí o Doctor, agora vocês se ferraram, eu vou destruir vocês. Aí os Doctor, não, a gente ainda tem uma cartada, sabe o Bracewell? É aquele androide que tá lá na Terra? Ele é uma bomba. Então, ou você deixa a gente fugir, ou a gente explode o Bracewell e a cidade de Londres inteira, buá, ha. E aí, como é que eles resolvem essa parada, dona Ana? Pois é, o Doctor se vê obrigado, né? Tem que dar um jeito, vamos tentar destruir essa bomba. E ele acaba percebendo que ele não tem como destruir a bomba. O jeito como ela tá implantada ali dentro do Android tá integrado nele, não tem como desligar, não tem como desligar. Só que ele se fixa numa coisa. Assim, ele já tinha conversado com o Bracewell, ele falou assim, ele tem memórias de um ser humano. Não é possível que essas coisas aqui ele não tenha tirado de algum lugar. Então ele começa, você se prende no que faz de você humano. São as tuas memórias que fazem você humano. Lembra da tua namoradinha? Lembra daquela conversa que a gente teve? E o Bracewell fica ali tentando lembrar cada vez mais desses detalhes das lembranças de infância, das lembranças dessa namoradinha que ele já tinha descrito antes, e começa a dar cada vez mais detalhes dela, e quanto mais ele fala dela, mais ele vai ficando emocionado. E se tem uma coisa que um Dalek não entende, é emoção, né? Uhum. E a bomba que estava quase prestes a explodir começa a se retroceder, porque ele está cada vez menos sob a influência dos Daleks, ele está cada vez mais mostrando o lado humano, que são essas memórias, essa personalidade humana que ele construiu nesse tempo de existência dele. E a bomba acaba sendo desconectada, desligada. Os Daleks ficam muito putos, porque eles querem ver um Kabum, mas não veem um Kabum. Mas eles conseguem pelo menos o tempo que eles queriam para conseguir picar a mula e sair da órbita terrestre, deixando um Doctor muito frustrado para trás, mas pelo menos com a cidade de Londres ainda inteira. É, foi isso aí, foi justamente esse argumento que a Amy usou. Ele perdeu a batalha, mas estamos ganhando a guerra, então tá tudo bem. Aí tudo bem, tudo tá bonito, tudo tá legal. Agora sim, o Doctor abraça o Churchill e foi a Amy. Oi, Churchill. Oi. Devolve a chave. Ah, ela é boa, doutor. Mantém ela contigo, ela é boa. Menina malandra, não te enganei, né? Toma a chave de volta. Rapaz, isto, seu sem vergonha. Menino traquinas esse. Olha, bom. Aí, papo vai, papo vem, eles encontram de novo lá com o Bracewell. O Bracewell tá juntando as tralhas dele, porque tá pronto a ser executado, afinal de contas ele é um robô traidor da humanidade, ele deve ser destruído. Aí o Doctor, realmente, você deve ser destruído. E você acha o quê? Que a gente volta daqui, sei lá, uns 10, 15 minutos pra destruir eles? Aí a Amy, não. Ah, talvez umas duas, três horas, né? É, meia hora, uma hora, acho que é melhor, né? Então, ó, você presta atenção, Bracewell. Você não aproveita desse tempo que a gente precisa se preparar pra te destruir, tá? Então você não aproveita esse tempo pra fugir. Você não fuja, não vá se encontrar com a Dorabella, que é a namorada que ele teve na infância, tal e coisa, e você não vá viver feliz na Escócia, hein? Tô te avisando, você não faça nada disso. Cara, o Bracewell é um gênio, mas o Bracewell é uma besta também, né? Ah, não, pode deixar, eu fico aqui. Não, é pra você fugir, Demental. Ah, tá, eu vou fugir. Poxa, doutor, muito obrigado. Doleme, muito obrigado. Eu vou poder fugir. Tá que pariu, cara. Essa cena é tão vergonha alheia. Ah, mas é fofo também. E ele vai pra onde? Pra Escócia. Sempre a Escócia. Que lugarzinho agradável. Né? Aí, Doctor e Amy partem com a TARDIS para novas aventuras e, ó, a rachadura aparece dessa vez na parede atrás onde a TARDIS estava estacionada. Ô, rachadurazinha, filha da mãe, para aparecer de novo. E assim termina o episódio 3.